ligar. Números que eu nem conheço. Umas quantas ficam-me a cansar. Acho que eu nem mereço. Podem ligar. Podem ligar que eu nem vou atender. Podem ligar. Podem ligar. Manda mensagem, nem vou responder. Não deixa de ter drama. Louco panorama. Muitos a falar, mas poucos a fazer. Vê se abres a pestana, porque a rua engana. Passa carripana e tu tens que correr. Que vais fazer? Que vais fazer? Podes fugir, mas não te vais esconder. Que vais fazer? Que vais fazer? Pois com que ladra nunca vai morder. Eu nunca tive regras, mas princípios eu mantenho até ao fim. Assim como serpentes e maçãs no meu jardim. Num bairro de Cascais, mas tinha o muro de Berlim. Cresci perto de Deus, mas longe de São Valentim. Ai. Tantos sem glória por aí. Assim como na história, Bel foi morto por Caim. Nem gastas do teu saldo para gastar o meu latim. Estás a falar chinês, eu nem percebo mandarim. Toda hora ficam-me a ligar. Números que eu nem conheço. Umas quantas ficam-me a cansar. Acho que eu nem mereço. Podem ligar. Podem ligar que eu nem vou atender. Podem ligar. Podem ligar. Manda mensagem, nem vou responder. Não deixa de ter drama. Louco panorama. Muitos a falar, mas poucos a fazer. Vê se abres a pestana, porque a rua engana. Passa carripana e tu tens que correr. Que vais fazer? Que vais fazer? Podes fugir, mas não te vais esconder. Que vais fazer? Que vais fazer? Pois com que ladra nunca vai morder. Negócios ilegais, flows internacionais. Nós não somos iguais, evita danos colaterais. Casos policiais, quadrilhas criminais. Liga dos campeões, tu nem chegaste às ditadas. Nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Já vivi 7 pecados sem morder a maçã. Em mais feiras do cavalo do que na Gulagã. Tô na rua com os meus tropas numa marca alemã, yeah. Toda hora ficam-me a ligar. Números que eu nem conheço. Umas quantas ficam-me a cansar. Acho que eu nem mereço. Podem ligar. Podem ligar que eu nem vou atender. Podem ligar. Podem ligar. Manda mensagem, nem vou responder. Ai. Tenho dentro de uma garrafa sempre a minha água benta. Debaixo do meu cinto tenho a minha ferramenta. Tô sempre na corrida porque ninguém me sustenta. Tu estás como uma dama quando fica ciumenta. Mas se quiseres então experimenta. Vida de rua é mais problema do que solução. Tem muito pataqueiro que já tem opinião. Se eu fosse brasileiro tu eras um vacilão. Não deixa de ter drama, louco panorama. Muitos a falar mas poucos a fazer. Vê se abres a pestana, porque a rua engana. Passa carripana e tu tens que correr. Que vais fazer? Que vais fazer? Podes fugir mas não te vais esconder. Que vais fazer? Que vais fazer? Pois com que ladra nunca vai morder.